26. Salvador, boa noite, Canerga 210. Canerga 210, Kenegalo 0 no norte, continua aproximação, reporte no externo, baixada e travada. Peraí. 120, decimal 8, 5570, transponder. 3897, prioridade São Paulo, Guarulhos, 340. Fora da pistão no zero, curva direita da Euleda Bridge, Apesilô no meia, BHZ, CT Trivi. Transponder 5570, controle 1208. Correto, em pronto. 3897. 1601, não copia? Copia. 360, Galeão, Apesilô 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conformada do plano. Saída com curva direita da Euleda Bridge. 120, decimal 8, 5572. Autorizado Galeão 360, Pêndulo 10, da Euleda Bridge, 1208, controle. E o transponder 5572, ou 601. 601, chama para puxa, acionamento. Camará. Livre pouso, pista 10, Xanerga 2, vamos lá. Tomei o tempo Golf no solo 05, confirma empate. Autorizado backtrack, ingresso em Mabá, taxa na frequência livre, Romeu Tango Golf. Timé 720, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando na 33, decimal 25. 351, 3325, obrigado. Salvador, Xenia 6259, posição 12, correção, posição 11, puxa acionamento. Autorizado, tinha entrega. Eita, quanto ataque? 62, o 1567, copia? Copia, 1567. 360, autorizado Brasília, Apesilô 17, corrigindo. Decoda 10, com curva direita, Arbor, transição é nossa. 120, decimal 8. Aciona o 5574. Nível 360, pela via Apesilô 17. Decoda 10, curva direita, na Arbor, eleva. 208, controle, 574, transporte. 567. Correto, para puxa, senhor. Câmara. M2 10, no solo 08, de pista pela direita, chama solo 121, decimal 9. Calibral 219, M2 10. né, 6210, segurando o escudo. 6210, prossegue via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa da Juliette. VIP 5415, 10 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140 e chame o controle ideal de frequência 120.1. VIP 140, chame Deus agora da presente, 120.1, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, 5415. Você também. Cássio, Xavier 6259, total a bordo, 129, autonomia 355, lanterna, galeão. Autorizado táxi de Apache, Índia, ponto espera 186, 1019, ajuste, Xavier 6259. 1019, de Apache, autorizado, ponto espera 286, Xavier 6259. Na Alfa, antes da Juliette, o Xavier 62, vamos lá. 6210, observe passagem do tráfego da companhia, posta livre, portão 2. Faz o tráfego da companhia, portão 2, entre 6210. Se o colega quiser ir pro 2 aí, o Xanã tá bem devagarinho, saindo 6259. Ok, então tá autorizado até através do portão 62. Então a gente vai até o através do 62, 6259. 6210, ingresso, portão 2. Portão 2, ingressão, 6210, valeu aí, pronto, bom voo. Nada, pode. O 6259 está livre, até o ponto de espera via Índia. Via Índia, só o ponto de espera da Xanã 62, vamos lá. Tá, 3897, Quebec, acionamento, posição número 5. Botão 5 após o Airbus do Xanã, está livre, poxa. Tem, 3897. Confirme o 1273. Afirmativo, posição é a 3. Sim, só está de costa. Osvaldo, muito boa noite. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, Sionica, Uniforme. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, aciona identificação, vou ir na proa de Amã. Para a chegada Amã, reporte para o descida. Transposto mais próximo ao nosso teste, autorizar a proa do VOE, mais próximo de Mogi. Papatango Lima, Kilo Zulu, está autorizada a proa do VOR, aguardando mudanças de regras de voo para prosseguir visual para a pista 197. Não vai chegar de instrumento para a pista 197. Então, vou 567 para funcionamento. 7.7, está livre, chame táxi. Setor chama táxi. 1273, copia? Pronto para copy, 1273. 1273, com fins autorizados via Pesulu 10, bridge Pesulu no meia. Nível 360. A saída da Euleda Bridge, 120 decimal 8 e 5003. 208, Xenai 62, 59, boa noite. Correto, Champão. Xenai 62, 59, passa 1510 ao 360 na Dael. Xenai 6259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Após 2000 pés, autorizado, vai direto da EL. Sabe o 360, perfil da EL, após 2000 pés, voa direto da EL. Xenai 6259. São 3603, essa identificação autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é negar na 019. 050, 1019, São 3603, para chegar a Mari. Delta Estiva Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, desça para nível de voo 080. 080, Zulu. Motor, São 3603, libera a inspeção de velocidade na chegada. Alô, Gol 601, pronto para o posto de acionamento, posição 1. 01, agora só instante, pronto. Aguarda, 601. Corrigindo, aguardando o posto, não conta. Aguarda, Gol 601. Rota 3897, para o táxi 232, 3 horas e 40, ao pé na Galeão. localizado via Pátio Índia. No ponto de espera, chama a torre 186, o ajuste no 019, então 3897. 97, Pátio Índia, no ponto de espera 186, boa noite. Tango Lima Kilo Zulu, confirma estar na proa do VR? Confirmo. A proa ideal para o VR seria a proa 1110. A bordo, alternando Campinas, 3 horas mais 45 para o táxi. Autorizado Pátio Índia no ponto de espera 186, 1019 ajuste, turno 567. Pátio Índia, ponto de espera 1867, turno 567, tráfego. 1601, coordenando com a equipe de solo, tráfego da companhia vai passar retaguarda em direção ao ponto de espera. Após o tráfego, tem livre pushback. Após o tráfego da companhia, está autorizado, 601. 1940, cópia. Para 2000 pés, autorizado final ILSX2, reposto avisado no localizador. 2000 pés, reposto avisado no ILSX2, dá o novo governo, no terceiro, terceiro. Bridge, EP Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto trive, após conforme a rota do plano. 120, decimal 8, 50 no 0, transponder. Afirmativo autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decola 1-0, primeira curva direita. Dael Lida Bridge, Upper Zulu 1-6. Até Bravo até o Zulu, direto Trive. 1208 é o controle. 50-10 é o transponder, gol no 940. Chame pronto, puxa acionamento. Reportaremos pushback acionamento, gol no 940. Autorizado, TAM 3603. Pro de Dona, TAM 3603. Vamos lima aqui o Zulu, desça para nível de voo 050. 050 do Lula. Alinho, mantém pistão na 0, gol no 567. 297, decolagem 25, chame controle 120, decima 8. 208, tem uma boa noite, obrigado. Boa turma, boa noite, está 3897, Dael. Tá, 3897, mude o código para 5577. 5577, sim. Recebe 5577? Tá, 3897, o transponder 5577. Recebo 5570. Eu estou indicando aqui 5577, só um minutinho. Vou ver se o manual não comete um, como está o startup? Clear startup, call me pushback, como 077. Are you ready to pushback? Tá, tá, quando eu vou para o taxi. Come to taxi. Eu estou quando eu vou para o taxi. A direção dela, está presente? Autorizado. No 567, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 70, grau 059. Autorizado decolagem, grau no 0, 601, pronto para o táxi com 172 a bordo de 345 a Terra Campinas. Autorizado até o ponto espera no 0, torre 186, ajuste 1020, gol 601. Autorizado, ponto espera 186, gol 601. 077, na rear to cut. Já vai, quando eu Valeira da presença, 3897. Autorizado, 3897. Obrigado, Valeira. Pronto, Salvador, gol no 567. Gol no 567, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore, gol 567. Então, 3894, desça para 2.000 pés, já pode estabilizado no localizador. Desce para 2.000 pés, já pode estabilizar no localizador, então 3894. Ali mantém, pistão na 0, gol no 601. Ali mantém na 0, 601. Volo 601, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 70, grau 059. Autorizado a decolagem no 0, 601. 3603, passando do nascimento torre 118, décima meia. Torre 186, tá 3603. Condo 077, clear taxi to holding point runway 10, taxi via April 1 in India, QNH 1020 and tower 1 on 8.6. Alright, you copy? Condo 077, taxi to holding point 10 via April 1 in India. And ready to copy clearance. No decolado, 31 no chame controle, 120 decimal 8. 208, 601. Upper November 873 until install. After install, in a code of flight plan route. After takeoff runway 10, left turn. UCA departure, ZPAR transition. Salvador control 120 decimal 8 and scope 5571. TAM 3897, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 251, 3325, boa noite, obrigado. They're off the flat land route, leaving with a Puga departure route. Departure frequency is 1208 and squawk 5571. 78, Puka departure and ZPAR transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Call tower on one point. Condor 077, Puka departure and ZPAR transition. And say again the tower frequency. Tower frequency 118.6. And contact tower 118.6, Condor 077. Have a nice day. Bye-bye. Zero 5000, Tango Lima, Kilo do Lão. Esse Lima, Kilo do Lão, reporte para mudança de regras de voo. Na presente modifica. Lima, Kilo do Lão, desça para 1500 pés, seu plano foi modificado aos 2133, vou ir direto para Lipe, reporte na rotatória visual com campo. A gente pode ir para a rotatória? Autorizado, rotatória. Report on the route, watch up runway 10, Condor 077. Condor 077, holding short, runway 10. Pode ser para 1500.